andressedesmoral.com.br. Já passou o Natal, mas não velho do tio, não. Didi Miguel Cris, tamo junto. Tá chegando o Natal, a farra é lá em casa. Começar durante o dia, vai varar a madrugada. Você vai ser minha ceia, você seu Papai Noel. O presente, você sabe, vai ser só pintado em creu. É lá em casa, começar durante o dia, vai varar a madrugada. Você vai ser minha ceia, você seu Papai Noel. O presente, você já sabe, vai ser só pintado em creu. Digo meu, me apresento, sou Teteu.